Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é bom demais. Diga comigo, Deus é bom demais. Está com um sorriso nos lábios, né? Deus é bom demais. Ele é bom demais. Você já abraçou a pessoa que está do seu lado? Já deu um beijo na sua esposa? No seu filho? Vai lá, dá um beijo no seu filho. Você, pai, dá uma beijoca nele, vai. Eu convivi com uma família lá em Teresópolis que me chamava a atenção, o Elcio Fel e a Marilda. O Elcio tinha uma coisa gostosa. Todos os filhos, ele tinha vários meninos, né? Chegavam na igreja, davam um beijo no rosto, achava aquilo maravilhoso. Meu pai não fazia isso comigo, né? Ao contrário, eu fui ensinado que homem não beija homem, né? E aí meu pai nunca me deu um beijo assim. Quando ele pedia para a gente dar um beijo nele, né? Aquela barba do pai era difícil. E o Elcio tinha aquele nosso gostoso, aquilo me tocava profundamente. Quando ele viu o filho chegava, era um beijo no rosto de um beijo. Todos os homens abarbados. Você precisa olhar para os seus filhos e vê-los como criança ainda, que precisa do colo. Amém? Aproveite e abraça seu filho, né? Já abraçou? Dá um beijão nele, não importa a idade, vai lá, dá um beijo nele, isso. Ah, ele vai reclamar da barba, mas dá um beijo. Deus é bom demais. A semana passada eu não pude estar aqui com os irmãos, eu e a Zeni, nós chegamos de madrugada depois de um evento lindo, maravilhoso. A minha filha primogênita Priscila casou no sábado passado. Foi uma festa linda, irmãos, uma festa linda, linda, linda. Não deu para convidá-los, porque a festa dos meninos, hoje é tudo tão caro, né? Que coisa horrível os preços das coisas. Mas foi lindo, lindo, lindo. A minha filha estava assim, linda, cara da mãe. Claro, Deus. Maravilhoso, foi tudo muito bonito, o dia foi assim, correu tudo, a temperatura agradável, não estava muito calor, não estava frio, não choveu, e eu tive o prazer de entrar com ela, né? O pai entra com a filha, foi assim maravilhoso, o local, Deus cuidou de todos os detalhes, a cerimônia maravilhosa. Meu amigo Bispo Roberto, estávamos juntos lá, começamos o Ministério Pastoral junto, e ele estava lá comigo no altar, e em algum momento eu levo a minha filha, troco de posição e começo a celebrar o casamento dela. Foi tudo muito lindo, Deus é bom. E eu agradeço aí ao Senhor publicamente o que Ele está fazendo. Ela está chegando de lua de mel daqui a pouquinho, né? Foram para a lua de mel lá em assim, para que a memória vem, calma, está nervosa, é para esquentar o celebreiro, cérebro, em Porto das Galinhas, um sol gostoso. Ela ligou para mim, mandou foto, estava na praia de jet ski, e eu aqui em Teresópolis, 10 graus, agora está 18. Eu falei Teresópolis? Vocês tomam conta de tudo, hein? Esse povo não é mole não, né? E eu aqui em Petrópolis, mas se eu estivesse em Teresópolis, vocês não sabem onde eu estava. E eu em Petrópolis, 10 graus, e ela lá no mar mandando foto para mim. Eu falei, cuidado com os tubarões, né? Que lá tem tubarão. Deus é bom demais, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom demais. Você pode aplaudir a Ele, porque de fato, Ele é bom demais. Aleluias. Queridos, abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, verso 18. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora que a Sua palavra vai ser lida, já te louvamos, já glorificamos o Seu nome, já declaramos o quanto o Senhor é bom. E agora, Pai, nós gostaríamos de ouvir a Tua santa palavra. Nós somos seres imperfeitos, vasos imperfeitos, que podem ser mudados e transformados pela Sua graça agora. Então, Pai, usa-nos com autoridade e com poder. E perdoa todos os nossos pecados. Fala a tua igreja. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Agora sim, Mateus capítulo 28, versículo 18. Seja bem-vindo à Catedral Metodista de Petrópolis, querido. Glória a Deus. Diz aí, olha. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Você entendeu o que ele falou? E está dizendo para nós: não se preocupe com nada. Você não tem razão de estar preocupado. Você não tem razão nenhuma de estar afobado. Afobado, ele está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu governo todas as coisas. Eu tenho a palavra final. Eu determino. Eu falo. Eu executo. Eu sou o Deus que vos ama, diz o Senhor. E aí o Senhor continuou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou ler mais uma vez. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra do Senhor. Eu ouço Deus dizendo assim: Marco, Maria, Cláudia, Zeni, Márcia, você não tem motivo nenhum para estar preocupado. Eu estou tomando conta de todas as coisas. Amém? O texto ou os textos que a gente acaba de ler, querido, fazem parte daquilo que a gente chama a sessão dos discursos finais de Jesus. E nesses textos há algo tremendo dos céus para nossas vidas. Segundo o relato bíblico, após a sua crucificação lá, dolorosa, a sua morte, a sua ressurreição, o Mestre, o Senhor Jesus, o bom pastor, o caminho, a salvação, ele, o Deus encarnado, reúne os seus discípulos numa montanha, num pequeno monte, na verdade, lá na Galileia. E nesse lugar o Senhor os ordena para que eles possam ir em todos os lugares. E a ordenança foi que pregasse o nome de Jesus, dia após dia, se esforçasse o máximo para cumprir essa tarefa, que curasse os enfermos, que espalhasse o nome de Jesus por toda a terra. E eu diria, aí está o ponto central do texto que a gente acaba de ler. Mas além desse ponto central, há algo nesse texto que algumas pessoas permitem escapar, deixam escapar. Há um elemento nesse texto que eu diria que tem um significado todo especial, um valor enorme. E repito, que algumas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz que o Mestre, reunido com seus discípulos, olhando nos olhos de cada um deles, olhando para Pedro, olhou para João, havia temor no coração daqueles irmãos, havia insegurança no coração daqueles irmãos. O Mestre estava subindo aos céus, e antes de subir aos céus, então o Senhor olha para João, olha para Pedro, olha para Tomé, que precisava tanto da presença física de Deus. Tomé é muito parecido com a maioria de nós, me perdoe. A gente precisa do toque do Mestre, né? Não basta para alguns de nós, creia. Sim, eu creio, mas deixa eu tocar em você, Mestre. Eu preciso, de vez em quando, ser abraçado por ele, para me sentir seguro. Você é assim também? Eu preciso. Então, Tomé, e Jesus olhando para Tomé e para os demais discípulos, profere algo incrível, uma das maiores, ou a maior promessa dos céus. Jesus profere para aquele grupo. Para algumas pessoas, a maior promessa do céu está relacionada à aquisição de bens financeiros, status social, de poder nessa terra. Para mim, a maior de todas as promessas foi falada por Jesus naquele dia. O Senhor olhou para ele e disse assim: Pedro, João, Mateus, Tomé, fiquem calmos e tranquilos, eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês, diz o Senhor, todos os dias até a consumação dos séculos. E aí está a maior de todas as promessas. Jesus estava dizendo, ou Deus estava dizendo através de Jesus, não importa o que vier a acontecer, essa palavra sempre estará de pé. Lembre-se disto. Quando as coisas apertarem, quando vocês estiverem caminhando no deserto, quando estiverem suportando as noites escuras e dolorosas, quando tudo estiver ruim, lembre-se, eu estou ao lado de vocês. Podem passar os céus e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Elas são verdadeiras, eu não vou arredar o pé do lado de vocês. Que promessa incrível! E desta grande promessa, há pelo menos três elementos que surgem, que estão implícitos junto desta promessa, que você precisa guardar no seu coração. Além de Deus estar nos dizendo, olha, você não tem motivo nenhum para estar preocupado, permaneça na minha presença. Quando Deus diz, eu vou estar com você durante todo o dia da sua vida, você vai poder contar comigo. Deus está dizendo, a primeira coisa, não se espante com o que você vê ou com o que você ouve. Não se espante com o que você vê e com o que você ouve. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, querido. Quando a gente esquece de que não estamos sozinhos nesse mundo, os eventos negativos tendem a nos assustar. Mas a palavra de Deus insiste em dizer que nós não devemos nos espantar com as aparências das situações, sejam elas tempestuosas, sejam relacionadas à força grande, à raiva do nosso inimigo. A palavra de Deus afiança que nada pode derrotar quem tem promessa de Deus. Nada pode derrotar quem está ligado aos céus. Nada pode deter um adorador. Deus está comigo no meio do furacão. Isso me faz lembrar a situação em que os discípulos se envolveram uma certa vez. Eles estavam no meio do mar e de repente o mar ficou encapelado, ondas furiosas começaram a invadir a proa do barco e a popa. E a Bíblia descreve que o barco estava afundando. Era um dia de tempestade, de noite de relâmpagos, de escuridão, de trovões. Trovão mete medo, os relâmpagos metem medo. Eu morei em várias cidades, enquanto pastor, e pastor metodista e missionário. Eu morei em várias cidades. Uma das cidades que mais me chamou a atenção era a cidade de Volta Redonda. Todas as tardes uma tempestade vinha sobre aquela cidade. Era uma coisa incrível. E naquele tempo eu cheguei à tradição e ia fazer visita de terno e gravata. Com a malinha preta. Alguns confundiam até com o testemunho de Jeová. Né? Ah, e fazendo visita, eu estava fazendo a visita a um irmão, uma irmã, descendo o morro, não tínhamos carros, naquele tempo a situação era muito difícil, e todas as tardes tinha tempestade, eu estava preparado, eu estava com o meu guarda-chuva, mas a chuva de Volta Redonda era acompanhada de trovões, dava um medo, relâmpago, e naquela tarde eu estava descendo, depois de uma santa ceia, um morro, a irmã morava lá, sabe aquela dificuldade? A irmã morava na última casa do morro. Podia ser na primeira, mas era na última. E você vai a pé. E aí no meio da descida começou a chover e eu me protegendo com o meu guarda-chuva, né? E aí eu estava num dia nada bom, né? Estava muito chateado com algumas circunstâncias. E de repente a chuva era grande demais, o meu guarda-chuva subiu, abriu completamente. Aí eu falei assim, ah, deixa eu molhar, já que Deus quer me dar um banho, deixa eu molhar. E eu desci a montanha todo molhado, cheguei em casa molhado. Falei, se Deus quis me dar um banho, a Zeni falou, o que aconteceu? Deus quis me molhar na caminhada. Deus estava dizendo, eu estou com vocês em todas as situações. mesmo nas noites escuras, nos dias de tempestade, ficar tranquilo. E os trovões lá metiam medo. Sabe aquele barulho ensurdecedor, terrível? Mas apesar dos trovões da vida, a presença do Senhor nos traz paz. Então os discípulos estavam numa situação complicada, a noite também era uma noite trovosa, uma noite de barulho, e de repente eles olham em meio à tempestade e vem alguém andando sobre as águas. E aquele que andava sobre as águas estava indo para socorrê-los. E quando eles olham e veem aquele ser andando sobre as águas, sem saber quem era, estava escuro. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com mais medo. E aí, de repente, uma voz que eles conheciam ecoou na noite fria e escura. Sou eu. Sou eu. Não temais. Aquela voz era conhecida. Aquela voz acalma tempestades, aquela voz acalma tempestades físicas, espirituais e psicológicas. E aquela voz trouxe paz ao coração de Pedro e dos irmãos que estavam naquele barco. Era Jesus que viu o encontro deles. A história, para encurtar, termina com um mar calmo, termina em festa. Deus está conosco. E eu quero trazer à sua memória um outro exemplo para reavivar a sua fé, para mostrar a você que não há por que então estar desesperado. A Bíblia diz que Daniel, servo de Deus, foi colocado na cova dos leões. E ser colocado na cova dos leões significava morte certa, né? E ele foi lançado na cova dos leões porque permaneceu fiel a Deus. E quando as pessoas então imaginavam que seria o fim de Daniel, afinal de contas, a fé de Daniel o levou para a cova dos leões, diriam os ateus. Mas quando a gente olha o texto sagrado, a história deste profeta, a gente vai perceber que quando Daniel entra na cova dos leões, o mestre também entra. O Deus que ele servia também entra na cova dos leões. Porque o texto bíblico encerra dizendo que o rei apavorado daquela época procura saber Daniel, e aí, o que aconteceu? E aí Daniel diz para o leão: o Senhor fechou a boca dos leões. E os leões famintos caminhavam como gatos tranquilos ao lado de Daniel. Sabe por quê? Aquele que chamou e prometeu que estaria conosco no momento mais terrível, pior momento da vida, Daniel não abandonou, entrou com ele na cova dos leões. Eu sei que, de repente, você pode estar vivendo um momento de dor, de perda, e é terrível esses momentos. E deve estar olhando para o lado e perguntando: cadê ele? Ele prometeu que estaria. Você pode até não estar vendo. E deixa eu te lembrar, quando a gente está desesperado demais e com dor, às vezes a gente não sente nem a presença de Deus. Mas saiba, pois, que Ele está do seu lado. Você se lembra daquele poema Pegadas na Areia? Os mais antigos, por exemplo, como o pastor Raul, não é meu caso, que eu sou novinho, vão lembrar desse poema. Ah, o poema dizia mais ou menos assim: Senhor, quando eu caminhava na areia, nos dias bons, eu olhava para trás e encontrava quatro pegadas, ou coisa parecida, quatro pegadas na areia. Mas nos dias ruins, ó Senhor, eu olhei para trás e não vi as quatro pegadas. Eu não sou um bom poeta, estou talvez tirando um pouco o brilho dessa poesia, mas ela traduz mais ou menos isso. Aí o autor diz: Senhor, nos dias que eu mais precisei, nos dias de maiores lutas, eu olhei para trás, eu só vi um par de pegadas. E aonde estava o Senhor? Você se lembra o final desse conto? O Senhor diz para ele: nesses dias, esse par de pegadas são as minhas pegadas, porque nesse dia eu te carreguei no colo. Você pode não estar chegando às quatro pegadas. Sabe por quê? Porque só há duas. É a dele, são as deles. Ele está te carregando no colo. Espere você vai ouvir essa voz que cala os relâmpagos, que emudece os trovões, fazem com que as ondas fiquem calmas e o vento tranquilo. Esta voz toda poderosa você vai ouvir: não temais, eu estou contigo. Você pode aplaudir Jesus porque ele é bom demais. Dê graças ao nome dele. Quando o Senhor dizia para aqueles discípulos: vocês vão ter a minha presença todos os dias, o Senhor estava dizendo também para eles: os teus inimigos são meus. Assim diz o Senhor: quem guerrear contra você estará guerreando contra mim. Eu me lembro que em determinado momento da história do profeta Samuel, ele foi preterido lá em Israel, e aquilo machucou tremendamente. O povo de Israel o tinha, o profeta Samuel, como juiz, como governador. Em um determinado momento, esse povo diz assim para o profeta, para Samuca, né? Diz: Samuel, nós queremos um rei. E aquilo toca profundamente no coração de Samuel, porque Samuel se sentiu rejeitado. E em meio a isso, Samuel foi falar com Deus. Aí Deus falou assim: Samuel, olha como Deus é bom. Deus falou assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, não. Estão rejeitando a mim. Deus é tão bondoso. Deus sabia que, de certa forma, Samuel estava sendo botado no escanteio, mas Deus disse assim: não é você, não. Ao colocar você em escanteio, o povo está dizendo não para mim também. Eu estou do seu lado. Quem guerreia contra você, guerreia contra o Senhor. Abra comigo Isaías 41, versículo 9. Isaías 41, versículo 9. Olha a palavra de Deus para a tua vida. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos mais remotos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. 41:10, olha aí 41:10, olha que poder, olha que coisa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada, perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Levante a sua mão direita aos céus, pede para Deus segurar. A mão forte dele está te segurando. Permita que os anjos passem a mão, segure a mão, a sua mão. O Senhor está dizendo: não tema, eu te ajudarei, porque eu, Senhor, seguro na tua mão direita e te digo: não tema, eu te ajudo. Ó, pequenino rebanho, por que temes? Senhor resolveu se colocar ao nosso lado. É lindo quando a gente lê o livro de Deuteronômio, lá está escrito assim: olha, o inimigo que vem contra você com fúria, seja ele filisteu, midianita, um gigante, Golias, pouco importa, ele vem por um caminho, mas por sete caminhos. Vocês não lê a Bíblia, não? Perderam a onda? Suficiente que perde a onda, dá mal, hein? É, olha, por um caminho ele vem contra você, mas por sete caminhos fazer o quê? Fugirão da tua presença. Diz o Senhor. Certa vez Davi estava enfrentando os filisteus. A vida de Davi durante muito tempo consistiu em lutar contra os filisteus. Durante grande parte do seu reinado, ele lutou contra este povo feroz, até que ele venceu. Mas há uma luta especial registrada, uma batalha especial registrada em 1 Crônica 14, 15, que eu acho surpreendente. Davi estava numa pior condição que os filisteus, falando a nível de exército, capacidade bélica. A derrota estava na certa. Só que Deus resolveu se colocar ao lado de Davi. E quando Deus se coloca ao nosso redor, ao nosso lado, pode vir a maior potência de todas. Nada consegue derrotar um escolhido. Nada consegue derrotar um eleito. Nada consegue parar, como diz a música, um adorador fiel. Ele pode estar com câncer, pode estar lutando, está glorificando a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Me vem à memória, vou voltar a Davi, a história da irmã querida. Ela foi visitada pela igreja, o diagnóstico dela era o diagnóstico que o câncer não tinha mais retorno, ela estava nos últimos dias da sua vida, e quando os jovens e a senhora chegaram lá para visitá-la, foi permitido que fizesse um culto na enfermaria. Esperava encontrar aquela irmã debilitada, mas quando ela soube que os irmãos iam lá, ela se arrumou como coisa que estava indo para a igreja, com a Bíblia na mão e com a harpa na mão, e esperando para cantar. Os irmãos estavam lá como um culto de despedida. A irmã parecia que estava embarcando, parecia não, que estava embarcando por uma colônia de férias, uma viagem, um cruzeiro, um transatlântico. Estava cheio de alegria, e ela disse: eu sei que o meu Senhor Redentor vive, e Ele me salvará. Naquela semana ela partiu. Ela sabia que estava indo no cruzeiro lá para o céu. Não há por que ter vergonha nem tristeza. Vou se encontrar com o meu Deus. Mas voltando a Davi, querido, quero dizer que não importa o que acontecer, você sempre vai estar com Deus. Diga comigo: não importa o que acontecer, eu sempre estarei com Deus. E Ele comigo. Então Davi, naquele dia, foi enfrentar os filisteus. Belicamente, ele estava numa situação ruim. E a Bíblia diz que Deus se colocou ao lado de Davi e disse assim para Davi. Davi estava numa região onde tinha várias árvores, vários balsameiros, né? Aí Deus falou assim: Davi, quando você escutar um barulho em cima dos balsameiros, sai para a guerra, que sou eu. E aí houve um momento que houve um barulho em cima dos balsameiros. Os anjos de Deus, o exército do Senhor começou a marchar sob as copas das árvores, querido. E aí Deus estava dizendo para Davi: pode ir à guerra que eu estou na frente. Vai nessa guerra, vai nessa força, porque eu estou com vocês. Se você se calar, você vai ouvir o barulho acima, nas copas das árvores. É Deus marchando com o exército dos céus a seu favor. Maior dos seus inimigos são inimigos de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado, dá uma risada, fala: fique calma. Está doendo? Dá um sorriso, querido. Deixa o inimigo desesperado, o inimigo falando assim: mas eu fiz de tudo para ela estar cabisbaixo, eu fiz de tudo, eu estou espetando ela. Mas ele continua e ela alegre, porque o Senhor é a nossa alegria. Amém. Ontem eu estava pastoreando uma irmã que eu não conheço ainda, de longe. A mãe dela está internada em Juiz de Fora, e nós estávamos pastoreando por telefone, falando com ela. Eu pedi, então, ela é membro da nossa igreja, e eu pedi informação sobre a mãe dela, e ela disse: pastor, eu preciso compartilhar algo contigo. Os médicos falaram para mim que não tem mais o que fazer com minha mãe. É só um tratamento paliativo. E aquilo me deixou um pouco desestabilizado, porque a gente não imagina encontrar uma coisa, uma afirmação dessa. E ainda que eu estivesse um pouco desestabilizado com essa fala, em seguida eu ouvi uma voz de tranquilidade, em paz, e ela disse assim para mim: pastor, eu sei que o meu Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Os médicos falaram, pastor. Parece que ela estava me consolando. Você vai me consolar e ela te fortalece. Os médicos falaram que não tem mais o que fazer, mas eu confio num Deus que faz milagres. E Deus pode fazer ainda o que Ele bem entender, pastor. Domingo que vem eu estou aí na igreja com a minha mãe. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus, porque estamos num culto de adoração a Jesus? A rapaziada do mundo não entende, porque eles entendem o seguinte: olha, está enfermo e está glorificando a Deus, querido, não importa o placar para nós é sempre de vitória. Amém, glória a Deus. Ah, está 2-0, engano, querido, 2-0 na cabeça dele, na visão dele. A vitória daquele que espera é em Deus, a vitória é daqueles que esperam no Senhor, que confiam em Deus, esses são mais do que vencedores. Então, acalma o seu coração, você vai ouvir o barulho nas copas dos balsameiros, é o Senhor que partiu para a guerra. Terceira coisa que a gente ouve, quando Jesus diz assim para nós e para os discípulos, eu estarei com vocês, Deus está dizendo assim, ó, nunca vou abrir mão da sua vida. Eu nunca vou abrir mão da sua vida. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, às vezes as circunstâncias podem transparecer que você tenha sido abandonado ou esquecido por Deus. São tantas coisas ruins acontecendo que a impressão gerada é que não há jeito, que é melhor jogar toalhas, ou desistir de tudo, que é melhor fazer como a mulher de Jó. A vida de Jó estava uma bagunça só, de tudo de perna para o ar. As coisas estavam complicadas demais para Jó. E a esposa de Jó olhou para Jó e falou assim: Jó, renuncia logo a esse Deus e morre, porque a sua vida está uma desgraça. A palavra desgraça é forte, é sem favor divino. Parecia que estava sem favor divino, mas na vida de alguém que teme a dele, nunca falta graça, nunca falta o favor divino. Repita comigo: na vida de um crente, nunca falta o favor divino. O crente nunca está em desgraça. Amém? Você pode estar numa situação ruim como Jó, você pode estar numa situação deplorável como Jó estava, mas a desgraça não, a graça de Deus está sobre você, e no momento certo ela vai triunfar. E aí a mulher de Jó disse para ele: larga esse Deus, larga nada. E Jó manteve-se fiel, e a sorte dele mudou. No meio do sofrimento, quando Jó se coçava com cacos de tijolo, sozinho, lá no quintal da casa dele, ele pensava que estava sozinho. Quando ele se coçava sozinho lá, estava imaginando sozinho, o mestre estava do seu lado. Quando Jó lamentava, o mestre estava ouvindo o lamento dele. E no momento certo, mudou a história dele. O que Deus está dizendo: eu nunca vou abrir mão da sua vida. Então guarde no seu coração o que Deus diz através do profeta, profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 4. 43, 4, Deus diz assim: você é precioso e honrado aos meus olhos, porque eu amo. Deus está dizendo para Israel, está dizendo para você: você é precioso e honrado aos meus olhos, porque eu amo. Telefone tocou, alguns anos atrás, faz muito tempo, trocou de madrugada, eu corro e atendo o telefone, lá do outro lado estava a irmã Nice, a minha esposa Deni vai lembrar dela agora, e ela chorava e dizia: pastor, ora pelo Ezra, porque o Ezra sofreu um acidente. Ele estava indo para o aeroporto de Macaé, bem cedo, onde ele trabalhava de moto, e um carro veio e lhe pegou. E agora Ezra estava entre a vida e a morte. Depois daquela ligação, meses se passaram de muita luta, de muita dificuldade. O Ezra entrou em coma profundo e parecia que não teria jeito. E durante todo aquele tempo, a igreja, nós estávamos acompanhando. A situação dele se complicou, ele teve que ser transferido de Macaé para São Paulo. E lá de São Paulo, pelo menos 3 vezes na semana, a Nice, nós conversávamos e orávamos. E ele disse: pastor, não vou desistir do meu esposo. Deus prometeu minha vitória, eu vou ter o Ezra convertido. Os médicos reuniram a família lá em São Paulo e falaram: olha, não há mais o que fazer. Ah, ele está sob as máquinas, se for desligado, ele morre. E ela disse: eu creio no meu Deus, que é todo poderoso. E insistiu. Passados alguns meses, meu telefone toca também bem cedinho. Milagre, às vezes acontece muito cedo, interessantíssimo. Deus opera na madrugada, que é uma coisa incrível, incrível. Você está dormindo, os anjos estão atuando. Bem cedinho o telefone tocou outra vez, era Nice, e ela sorrindo: pastor, eu tenho algo muito bom para contar. O que foi? O Ezra acordou do coma. Ezra acordou do coma. E já está falando, pastor. E aí os meses se passaram de luta, de muita fé em Deus, Deus ao lado da missa, ajudando ela naquele momento, e o Ezra retorna para Macaé, voltou a andar, falava com dificuldade, e agora eu tinha uma ovelha completamente diferente. O Ezra era insensível, fechado, nunca levantava a mão a Deus. E a igreja parece que ia obrigado. Obrigado. Agora eu tinha um Ezra que levantava a mão, aplaudia, até aleluia ele dava. Até aleluia ele dava. Deus o transformou, o Ezra, numa nova pessoa, fez um milagre. Deus disse para Nice, está dizendo para nós: eu não abri mão de você. Fica de pé. Eu não vou abrir mão de nenhum de vocês. Joga aí o Salmo, joga não, projeta o Salmo 23, por favor. Eu quero que você leia esse Salmo comigo. Leia diferente. Imagina o mestre, porque ele está do seu lado. Imagina o mestre do seu lado. Estenda as suas mãos aos céus, assim. Vamos fazer desse Salmo a nossa oração, nos preparando para a ceia, amém? Vá dando glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bem forte. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Para terminar, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, aleluia, glória, honra, poder, autoridade sejam dadas ao Senhor. Ergue a sua mão, você quer a oração de Deus. Pedi a minha esposa, vem cá, mozão, vai orar. Oh, aleluia. Você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir. O barulho já começou. Olha o barulho nas copas das árvores. Olha o barulho. São carruagens. Meu Deus, como é que isso pode? É barulho de ferro. Oh, são anjos com espadas. Oh, armaduras estão mexendo. Oh, aleluia. Trombeta está suando, aleluia. Olha a carroça correndo, olha cavalos, escuta cavalos, escuta o exército. Alguém trocou, tocou a trombeta, o mestre se levantou. Ih, um milagre está vindo.